da banca. Sou da banca. Sou da banca. Sou da banca. Que tem o som e faz o som. Pesadão. Na rua, em casa ou no salão. Só que aqui também cola a mina. Diferente do clube do Bolinha. Da Yakuza, a coisa nostra. Nossa. Aqui tá cheio de mente criminosa. É inimigo do estado. Despertando a fúria do soldado. Careca, trança e bombeta. Cada cabeça, uma sentença. Vila Mariana, que da hora. Favelinha pros de fora. Proceder, postura e lealdade. Tá, é a bandeira da fraternidade. Se você tiver esses requisitos, pode vir, que é bem-vindo. Sou da banca. Dos 13. Sou da banca. Dos 13. Sou da banca. Dos 13. Sou da banca. Que não espera vim do céu. Trenó com o Papai Noel. Independente, autodidata. Desenrolamos qualquer parada. Ao amanhã ofereço um brinde. Sem cadeia, sem crime. Mas que profetizar é se empenhar. A meta enfim conquistar. Moleque bom, vem com nós. Bons da hora, que tem a voz. Ou quer ficar perdido nas pistas. Moscando. Se arrastando por sexo e bebida. Esse seu progresso tá furado. Guerreiro precisa ser honrado. Ter fé, andar preparado pros dias difíceis e malvados. Sou da banca. Dos 13. Sou da banca. Dos 13. Sou da banca. Dos 13. Sou da banca. Sou da banca. Dos 13. Sou da banca. Dos 13. Sou da banca.